A mulher só pure, só pure pra gostosa. Esse é meu mano Matheus detona. A mulher se amarra, quem tá ligado, tá ligado. Mais revoltado que nunca, que porra é essa, TH? É o Mega que tá chegando, né? Mega o quê? Megatron? É o Eric Bernardo que tá no toque do paredão? É o Salatiel, quero ver instalar no 12 então. Quero ver instalar no Marconi. Vai. Piranha safadinha safadona, piranha safadinha safadona. Então abre as pernas e toma, abre as pernas e toma, toma. Abre as pernas e toma, abre as pernas e toma, toma. Abre as pernas e toma, abre as pernas e toma. Piranha safadinha safadona, piranha safadinha safadona. Vai, abre as pernas e toma, abre as pernas e toma, toma. Abre as pernas e toma, abre as pernas e toma, toma. Vou te botar, e não vou te machucar. Vou te botar, E quando eu boto, ela pede mais. Bota, ela pede mais. E quando eu boto, ela pede mais. Bota, ela pede mais. Cai, cai, machucando a piroca do pai. Cai, cai, machucando a piroca do pai. Cai, cai, machucando a piroca do pai. Eu não te iludi, eu só falei a verdade. Que o meu intuito com você é sacanagem. Que o meu intuito com você é sacanagem. Vai, piranha, joga a buceta no palco, te bate. Tipo um bagulho assim, né? Joga a buceta no palco, te bate. Com vontade, joga a buceta no palco, te bate. Isso mesmo, né? Joga a buceta no palco, te bate. Vai, cachorra, late. Au! Joga a buceta no palco, te bate. Eu não sou seu namorado, nem seu príncipe encantado. Eu só quero te empurrar. Te empurrar o saco, eu não sou seu namorado, nem seu príncipe encantado. Eu só quero te empurrar o saco. Sexo grupal, sexo grupal. Ela mama, ela bate, dá conceito e também faz anal. Vai, sexo grupal, sexo grupal. Ela mama, ela bate, dá conceito e também faz anal. Vai, sexo grupal, sexo grupal. Ela mama, ela bate, dá conceito e também faz anal. Dá pro TH porque ele tá sensacional. Dá pro TH porque ele tá sensacional. Já sabe, é o pente rala tchau. Já deu, pode ir embora, mano. É o pente rala tchau. Com o TH é assim. É só piru e tchau. Tchau.